O dia D da vacina contra o sarampo será realizado neste sábado, dia 15 de fevereiro. Todas as unidades de saúde de Gaspar estarão abertas das 8 às 17 horas. Nós vamos conversar agora com a Gisele Petró, que é a diretora-geral de Vigilância em Saúde do município, para sabermos mais detalhes sobre este dia D. Gisele, então confirmado neste sábado, toda a comunidade convidada a receber a vacina no dia D, que será neste sábado, dia 15. Sim, isso mesmo. Agora, sábado, dia 15, a gente tem o primeiro ato, né, de campanha desse ano, 2020, então a primeira etapa da campanha contra o sarampo. É importante frisar que para todos aqueles maiores de 6 meses de idade até 49 anos é essa campanha. A campanha começou dia 10, agora de fevereiro, e ela vai até dia 13 de março. Então a gente tem todo esse período, né, para que a população procure as unidades de saúde, atualize a sua carteirinha de vacina. É importante lembrar que a gente também está fazendo, né, a vacinação contra a febre amarela. É, como muitos já sabem, a gente tem números ainda muito baixos aqui no município e a gente precisa então que a nossa população vá até as unidades de saúde. Todas estarão abertas também então neste sábado, das 8 da manhã até as 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Então vão até lá, levem as suas carteirinhas de vacina. Quem não tem mais carteirinha de vacina, não tem problema. É só chegar na unidade, as meninas vão verificar no sistema. Se também não tiver no sistema, a recomendação então é de que seja novamente vacinado. Gisele, como tem sido a procura pela vacina contra o sarampo nesta semana? A gente tem tido uma procura já desde a rotina do ano passado, né? Porque como todos sabem, ano passado a gente teve também uma campanha contra o sarampo ali perto do final do ano. Inclusive o último dia D da campanha foi em 30 de novembro. Nós fizemos lá então duas etapas, né, com idades diferentes. A procura ela tem sido bem importante, assim, a gente tem percebido realmente que a população, ela tá indo atrás, né, a gente tá com números altos já de casos de sarampo dentro também do estado de Santa Catarina, então a população tá procurando. A gente pretende, claro, né, que as nossas metas sejam alcançadas de novo, como ano passado a gente já conseguiu atingir a nossa meta da idade, que é 95% da nossa população imunizada. Então, mais uma vez eu falo, muitas pessoas, elas têm os seus esquemas completos, porém elas nunca levaram as suas carteirinhas até as unidades de saúde. Então, quanto mais a gente poder jogar essas informações que estão apenas nas carteirinhas físicas, né, que está lá no papel de cada um, jogar para dentro do sistema, aí a gente alimenta o sistema e aí assim a gente consegue ter os números de quanto a nossa população já está protegida e imunizada. Diretora, a novidade desse ano é que aumentou a idade para a vacinação, é de 6 meses a 49 anos. É, na verdade é o estado de Santa Catarina, então, que resolveu ampliar as idades, né? Em virtude de muitos casos de sarampo estarem sendo diagnosticados em pessoas jovens de 20 a 30, 40 anos de idade. Então, nem todos os estados brasileiros ampliaram essa faixa etária. Então, o estado de Santa Catarina é um desses que fez essa ampliação. Então, antes a campanha ela aconteceria apenas então para até a idade dos 20 anos. Né, de 6 meses a 20 anos. No entanto, Santa Catarina ampliou as idades. Então, a nossa idade de corte agora é até os 49 anos nessa primeira etapa de campanha contra o sarampo. Nós conversamos com a Gisele Petró, diretora-geral de Vigilância em Saúde de Gaspar, nos falando sobre o dia D da vacina contra o sarampo, que será neste sábado, dia 15 de fevereiro. Da Diretoria de Vigilância em Saúde, Gil Dias para a Rádio Sentinela.